O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Lido por Bárbara Ferreira. Capítulo 1. Perfumava o atelier um delicioso aroma de rosas, e quando a leve brisa estival sacudia as árvores do jardim, sentia-se através da porta aberta a fragrância pesada do lilás ou o perfume angelicado do espinheiro de flor cor-de-rosa. Do canto de Ivan Persen que estava estendido, fumando, como tinha por hábito, inúmeros cigarros, Lord Henry Wotton, o mais que podia, com os olhos a abranger, era um acudesse de flores cor-de-mel, cujos ramos trêmulos pareciam mal poder com o peso de uma beleza tão etérea e subtil. E de quando em quando, as fantásticas sombras de aves, voando, cruzavam as cortinas de seda que guarneciam a enorme janela, produzindo como que um momentâneo efeito japonês e fazendo-o pensar nesses pálidos pintores de Tóquio, que, por meio de uma arte que é necessariamente imóvel, procuram dar a sensação da ligeireza e do movimento. O monótono zumbido das abelhas parecia mais opressivo tornar ainda o silêncio. O vago bulício de Londres chegava-lhe aos ouvidos como um bordão de um órgão longínquo. No centro do quarto, sobre um cavalete, exibia-se o retrato em corpo inteiro de um jovem de extraordinária beleza. E em frente, a pequena distância, achava-se sentado o artista que o pintara, Basil Hallward, cuja brusca desaparição, alguns anos atrás, havia causado certo alvoroço e originado as mais estranhas conjeturas. Ao fitar a sua obra, em que tão artisticamente retratara linhas tão graciosas e gentis, o pintor não pôde deixar de sorrir. Dir-se-ia que esse sorriso prazenteiro se iria demorar nos lábios, mas de repente o artista levantou-se e, cerrando os olhos, colocou os dedos sobre as pálpebras, como se procurasse prender dentro do cérebro algum curioso sonho de que receava despertar. É o seu melhor trabalho, Basil, a melhor coisa que você tem feito, disse Lord Henry, languidamente. Com certeza vai mandá-lo no ano que vem à exposição de Grosvenor. A academia é grande demais e vulgar demais. Todas as vezes que lá fui, ou havia tanta gente que eu não podia ver os quadros, o que era terrível, ou havia tantos quadros que eu não podia ver a gente, o que era pior. Grosvenor é, na realidade, o único lugar. Não penso mandá-lo a parte alguma, respondeu o artista, atirando para trás a cabeça naquele seu jeito singular, que em Oxford provocava o riso dos amigos. Não, não tenciono expô-lo. Lord Henry arregalou os olhos e fitou com espanto. Através das espirais azuis de fumo que caprichosamente se evolavam do seu cigarro fortemente opiado. Não tenciona expô-lo? Porquê, meu caro amigo? Tem alguma razão? Que esquisito vocês são, os pintores. Fazem tudo para criarem fama. Apenas a têm, parecem apostados em atirarem fora. É uma tolice, pois só há no mundo uma coisa pior do que falarem de nós. É ninguém de nós falar. Um retrato como este colocá-lo-ia muito acima de todos os jovens de Inglaterra e causaria inveja a todos os velhos, se é que os velhos são capazes de qualquer emoção. Bem sei que se há de rir de mim, replicou ele, mas o facto é que não o posso expor. Pus nele demasiado de mim mesmo. Lord Henry estirou-se no divã e desatou a rir. Sim, já sabia que se havia de rir, mas é absolutamente certo. No entanto... Demasiado de si mesmo, palavra de honra, Basil. Não sabia que fosse tão vaidoso. E, na verdade, nenhuma semelhança posso ver entre você, com a sua cara forte e enrugada, e o cabelo preto como carvão. E este jovem Adonis, que parece feito de marfim e pétalas de rosa. Ele, meu caro Basil, é um narciso. E você, que lá está, tem uma expressão intelectual. Mas a beleza, a verdadeira beleza, termina onde começa a expressão intelectual. A inteligência é em si um modo de exagero e destrói a harmonia do rosto. Quando uma pessoa senta para pensar, torna-se toda nariz, ou toda testa, ou alguma coisa horrenda. Veja os homens a quem o êxito sorriu em qualquer das profissões, intelectuais. Que idiotas são! Exceptuam-se, já se vê, os da igreja. Mas é claro, na igreja não se pensa. Um bispo continua a dizer aos 80 anos o que lhe ensinaram a dizer aos 18. E por isso, como consequência natural, é que ele conserva sempre uma aparência absolutamente deliciosa. O seu misterioso amigo, cujo nome nunca me disse, mas cujo retrato realmente me fascina, nunca pensa. Tenho disso a certeza absoluta. É algum indivíduo belo, destituído de cérebro, que devia estar sempre aqui no inverno, quando não temos flores que nos encantem a vista, e no verão, quando não precisamos de alguma coisa que nos refrigere a inteligência. Não se lisonjeie, Basil. Você não se parece nada com ele. Não me compreende, Harry, respondeu o artista. É claro que não me pareço com ele. Sei-o perfeitamente. Digo-lhe ainda mais. Penalizar-me-ia muito parecer-me com ele. Encolhe os ombros? Estou a dizer a verdade. Há uma fatalidade em toda a distinção física e intelectual. Aquela espécie de fatalidade que parece seguir através da história os passos vacilantes dos reis. O melhor é não nos distinguirmos dos outros. Os feios e os estúpidos são neste mundo os mais ditosos. Podem à sua vontade gozar o espetáculo. Se não conhecem as delícias do triunfo, também os não amargura o travor da derrota. Vivem como todos nós devíamos viver, sossegados, indiferentes, sem inquietações. Nem causam a ruína dos outros, nem a recebem das mãos alheias. A sua situação e a sua riqueza, Harry, o meu cérebro, seja ele o que for, a minha arte, vale ela o que valer, a beleza de Dorian Gray, havemos todos de sofrer por aquilo que os deuses nos deram, e sofrer terrivelmente. Dorian Gray? É assim que ele se chama? Perguntou Lord Harry, aproximando-se de Basil. É, não lhe queria dizer. Mas porquê? Oh, não posso explicar.